5:42, temperatura de 31 graus aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM também, cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro, falando ao vivo aqui dos estúdios da Central Brasileira de Notícias de Foz do Iguaçu, CBN Foz, e trago a vocês informações deste final de tarde de segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2013. Vamos começar este bloco local do Jornal da CBN, segunda edição, com as informações do trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, foi intenso o movimento durante todo o dia, com a formação de longas e demoradas filas. Muita gente cruzou a fronteira em busca dos presentes de Natal. Neste momento, continua o engarrafamento na ponte, com formação de fila dupla no sentido Paraguai e alguns caminhões sobre a estrutura. No sentido Foz do Iguaçu, o trânsito também é lento, principalmente na passagem pela aduana. A Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, também registra grande movimento de veículos neste momento, e há muitas pessoas em direção a Porto Iguaçu para aproveitar os atrativos da cidade, e o movimento deve aumentar ao longo da noite de hoje. Atenção na BR-277, na rotatória do Charru e também no trevo até a Avenida Costa e Silva. Há um grande movimento de veículos neste momento. Se você for pegar a BR no sentido leste, também fique atento. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, é grande movimento ao longo de toda a BR. Nas avenidas Paraná, República Argentina e Jorge Schimmelfeng, é intenso o movimento de veículos, mas por causa do feriadão de Natal, o fluxo é menor até do que o normal. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para 9133-6470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. O comércio de Foz do Iguaçu está movimentado nesta segunda-feira. Quem não cruzou a Ponte da Amizade para comprar os presentes está lotando as lojas aqui da cidade. Amanhã também haverá atendimento com horário diferenciado. Fique atento ao que abre e fecha na Terra das Cataratas durante o Natal. O movimento está intenso no comércio iguaçuense nos últimos dias. Algumas pessoas aproveitaram para adiantar a compra dos presentes de Natal e dos produtos que serão utilizados na ceia, mas muitos irão deixar para a última hora. É bom ficar atento ao horário de funcionamento do comércio e dos supermercados para não encontrar os estabelecimentos de portas fechadas. Nas lojas da região central, o funcionamento nesta segunda-feira é até às 10 horas da noite. Na véspera do Natal, o comércio abre às 8 horas da manhã e segue até às 5 horas da tarde. Na Vila Portes, as lojas funcionam das 8 horas da manhã até às 7 horas da noite. No Cataratas JL Shopping, as lojas funcionam nesta segunda até às 11 horas da noite. Na terça, abrem às 10 da manhã e seguem até às 5 horas da tarde. No dia 25, o shopping fecha e volta a funcionar a partir do dia 26. Os mercados, supermercados e hipermercados abrem normalmente nesta segunda-feira. No dia 24, abrem às 8 horas da manhã até às 6 horas da noite. Alguns devem funcionar até às 8 horas da noite. No dia 25, a maior parte dos supermercados permanece fechada. Agências bancárias têm funcionamento apenas segunda pela manhã. Entre os serviços públicos, apenas os atendimentos de urgência e emergência funcionam normalmente no feriadão, como a unidade de pronto atendimento do Morumbi. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui na Rádio que Toca Notícia. Iniciaram hoje as inscrições para o Centro de Formação de Jovens e Adultos, o CEBEJA. Mais informações na reportagem de Marjorie Colombari. Segundo a determinação da Secretaria de Estado da Educação, a partir do ano de 2014, as matrículas de jovens e adultos do ensino médio, EJA, terão datas fixas ao longo do período que corresponde a 4 meses durante o ano. A medida tomada tem como objetivo uma maior agilidade e organização nos períodos que se seguem. A cidade de Foz do Iguaçu integra o cronograma com a nova grade. A primeira data da realização das inscrições abrirá no dia 13 de janeiro e seguirá até o dia 7 de fevereiro. Para aqueles que não puderem realizar as inscrições no prazo indicado na primeira data, terá a oportunidade de fazer a inscrição a partir do dia 14 de abril ao dia 9 de maio. poderão também realizar as inscrições no dia 7 de julho a 1º de agosto. A última chance para aqueles que desejam se inscrever inicia no dia 6 de outubro e segue até o dia 7 de novembro. Os períodos indicados servem prioritariamente para novos alunos, pois os que estiverem cursando o EJA possuem automaticamente a vaga garantida. Aos que estiverem interessados, poderão buscar informações na Secretaria do SEBEJA a partir do dia 2 de janeiro. Quanto às matrículas, serão abertas não só para o sistema coletivo, como também para o sistema individual. O município de Foz do Iguaçu conta hoje, além do SEBEJA, com mais 9 escolas que oferecem ensino para jovens e adultos. A sede do EJA conta hoje com cerca de 1.500 inscritos. Esse número varia de escola para escola. De acordo com a direção do SEBEJA, o maior problema enfrentado é a evasão dos alunos ao longo dos estudos. Isso se deve à necessidade de trabalhar que alguns estudantes enfrentam. Poderão se inscrever no EJA aqueles que não puderam concluir os estudos na época certa. Para se inscrever, é preciso levar as cópias dos seguintes documentos: CPF, documento de identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento e comprovante de escolaridade ou comprovante residencial. Marjorie Colombari, para a CBN Foz. 5 horas e 48 minutos. Em entrevista agora há pouco durante o programa CBN Foz, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, Rony Temp, fez uma avaliação dos trabalhos realizados durante o ano. Ele disse que 2013 foi produtivo para o setor e também para a entidade. Foi um ano realmente bastante produtivo, bastante trabalho. A gente teve uma integração muito grande, como se falou, com a Secretaria de Indústria e Comércio, através do nosso companheiro Rony Barfalti, apoiando a concretização e a consolidação do Codefos. É fantástico a ferramenta que está envolvendo hoje mais de 300 voluntários de Foz do Iguaçu, fazendo planejamento para o futuro da cidade, novos projetos aí para 2014. Com o aumento de serviços e produtos da CIF, produtos que já existiam em serviço, conseguimos atingir mais de 1.000 associados que estão hoje pagantes em dia para a associação, utilizando o serviço da associação, através de convênios médicos, convênios com o Sicoobi, o Nutricard. Então, muitos serviços que estão realmente dando cada vez mais vantagens para os empresários fazerem parte da nossa entidade. E terminando o ano, com bastante trabalho, a gente da CIF é muito procurada para trabalhar em várias ações e discussões da cidade de Foz do Iguaçu, vários diretores fazendo parte de conselhos, conselho de trânsito, conselho de saúde, conselho do meio ambiente. Então, a CIF participando de muitas coisas positivas da cidade. E agora, nesse momento de hoje, por exemplo, estamos começando a nossa mudança da nossa sede, que é a sede provisória, que vai ficar em frente à nossa atual sede, para já nos primeiros dias de 2014 iniciar a obra dessa nova sede administrativa, um prédio que vai ser construído. Então, a gente está muito feliz que conseguimos viabilizar no início dessa obra, que é um sonho buscado pela nossa associação há muitos anos. Então, acho que foi um ano muito proveitoso, já fiz bastante trabalho e trabalhei em conjunto com outras associações do Oeste do Paraná, do Toledo, do Cascavel, junto com a Cachopar, e também com a Federação do Paraná, com várias associações grandes da estrada, como Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Guarapuava. Então, um trabalho de associativismo completo. Este foi Rony Temp, presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, fazendo uma avaliação dos trabalhos realizados durante o ano. E ainda falando sobre o comércio, Foz do Iguaçu manteve números favoráveis apresentados durante todo o ano na geração de empregos formais. Apenas em novembro foram mais de 2.000 admissões e confira outros detalhes dessa informação na reportagem de Maurício Freire. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho divulgou na semana passada o último levantamento sobre a geração de empregos formais do Brasil. Em todo o país, no mês de novembro, foram gerados 47 mil empregos formais, um crescimento de 0,12%, o maior nos últimos 3 anos para o período. No acumulado do ano, o crescimento chega a quase 4%. Os números favoráveis se deram principalmente no setor de comércio e serviços. No Paraná, o crescimento na geração de empregos em novembro é de 0,19%, com a criação de 5 mil postos de trabalho. No acumulado do ano, os números chegam a 5%, a terceira melhor média do país. Foz do Iguaçu é a sexta cidade do estado com maior geração de empregos formais. Apenas em novembro foram gerados 2.449 postos de trabalho. Como houveram 2.160 demissões, o saldo positivo é de 289, um crescimento de 0,51%. A variação só é menor que a dos municípios de Ponta Grossa, Londrina, Curitiba, Cascavel e São José dos Pinhais. No acumulado do ano, Foz do Iguaçu teve um crescimento de 5,75%, gerando 30 mil novos postos de trabalho. Maurício Freire, para a CBN Foz. Você acompanhou aí a reportagem de Maurício Freire, que falou sobre os bons números da geração de empregos formais aqui em Foz do Iguaçu no ano de 2013. CBN e o plantão da Rota Policial. 5:53 e vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública na região de fronteira com o Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvinte do Estado CBN, da área de segurança pública, destaque para o trabalho do grupo tático da Polícia Militar em Marcão, na região do Jardim Jupira. Um menor de 17 anos foi apreendido em posse de uma grande quantidade de papelote que foi caminhado. Também a delegacia especial de adolescentes, ele foi recolhido. Mais informações para você a respeito desse outros assuntos da área de segurança pública a partir das 6 da manhã, aqui na Rádio Que Toca Notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Valdecir Marcos, aqui nas ondas da CBN. 5:54. 32 graus de temperatura neste final de tarde aqui em Foz do Iguaçu. Para amanhã, terça-feira, a previsão do CIMEPAR é de sol com pouca nebulosidade. As temperaturas vão variar entre 19 e 32 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição, em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz, amanhã na apresentação de Valdecir Marcos.